O Ministério Público de Minas Gerais recomendou ao prefeito e a secretários do município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que não concedam alvará de funcionamento aos estabelecimentos, arenas e outros imóveis utilizados para eventos que não cumprem normas de acessibilidade. O não cumprimento dessas normas por organizadores de eventos na cidade também deve impedir a liberação de alvará de funcionamento por parte do município. O prefeito e os secretários municipais também foram recomendados a determinar a imediata interdição dos locais, bem como dos eventos que iniciarem as atividades empresariais sem a carta de habite-se e sem alvará de funcionamento. Segundo o Ministério Público, tanto os representantes dos estabelecimentos como os organizadores dos eventos temporários devem garantir a acessibilidade para obter o alvará. O Poder Público de Uberlândia deve informar ao Ministério Público em até 10 dias as medidas adotadas para o cumprimento da recomendação. O descumprimento poderá resultar no ajuizamento de ações. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.